tema dessa noite, então, é errar, perdoar-se e aprender. Essa frase a gente poderia dizer que ela deveria ser para nós como quase um lema de vida, um objetivo a ser seguido. Porque dentro do nosso planeta, dentro do nosso patamar evolutivo em que nós estamos, o erro faz parte. O erro, ele nos acompanha todos os dias, várias vezes. Às vezes a gente nem percebe que está errando. A gente não tem a consciência do que realmente a gente está fazendo. E é fundamental, primeiro, então, perceber, para depois poder se perdoar. E daí, então, buscar aprender com isso. O erro, eu disse, ele faz parte do nosso dia a dia. Se a gente pensar, é uma das formas mais fortes, provocativas, em que nós temos para evoluir, para entender. Porque em qualquer situação, quando a gente acerta, a gente vai em frente. Às vezes a gente não percebe de que forma que a gente acertou. A gente não se dá conta, a gente só sabe que deu certo, a gente olha o resultado e segue em frente. O erro, ele tem como objetivo fazer com que a gente olhe para ele de uma forma mais consciente, talvez, de uma forma mais concreta, para tentar entender o que deu errado. Isso a gente pode abrir em qualquer situação da nossa vida, seja nas questões práticas ou até nas questões mentais, que são tão... que a gente não consegue, às vezes, nem medir, né? Por que que a gente erra? Aí a gente volta para o início, né? A gente sabe que faz parte, mas por que que a gente erra? Se a gente perceber, nós temos ideias e a gente não reflete sobre essas ideias no se elas são que deveriam seguir em frente ou não. A gente simplesmente tem as ideias, as vontades, os desejos e a gente quer realizar. Se a gente parasse para refletir sobre eles, com certeza a grande maioria a gente não faria. Se a gente não fizer, o que que acontece com o nosso desejo, com a nossa vontade? Não se realiza. E a gente não quer isso. A gente ainda bastante materializado, a gente quer dar vazão a essas vontades. A gente quer executar elas. Porque nos trazem recompensa, prazer. Então a gente quer fazer. E como eu disse, se a gente parar e pensar, o nosso prazer não acontece. Então, nos falta refletir, pesar. Jesus nos ensinou lá atrás uma frase que ele disse, que a gente repete várias vezes, mas a gente não consegue ainda colocar ela dentro de nós de uma forma bem efetiva, que é: faz ao próximo aquilo que tu gostaria que fosse feito a ti mesmo. Essa seria a tal da reflexão, dessa ideia que nós temos. Será que aquilo que eu quero para realizar a minha vontade vai afetar alguém? E se afetar, de que forma? Positivamente, negativamente? É bom para o outro? Se eu estivesse do outro lado, eu gostaria que fizessem isso? A gente sabe das respostas. Então a gente ainda está num patamar da nossa escala baixo, né? A gente se considera como humanidade bastante evoluída, bastante inteligente. Porém, a gente sabe que a gente ainda está bem atrasado. Porque a gente ainda não consegue executar coisas simples. Coisas simples. Eu não vou citar, mas a gente recebe informações através de todos os veículos, principalmente de imprensa ou até de conhecidos que nos falam, de barbaridades que acontecem. Talvez não geradas por nós ou por alguém que a gente conheça, mas por semelhantes nossos, pessoas, seres encarnados, iguais a nós. A gente tem que se perguntar por que essas coisas acontecem. Porque se a gente não usa esse instrumento que a gente tem, a gente não consegue aprender com o exemplo do outro. E talvez a gente aprenda com a visualização que a gente tem ou com o fato que a gente acaba absorvendo, e sem perceber a gente acaba repetindo. É necessário, sim, essa questão de se conscientizar desses acontecimentos. Então, o que nos falta é nos conhecermos. Quando eu falei de reflexão, significa o autoconhecimento. De perceber se aquilo que eu quero realmente é importante. Aonde aquilo vai me levar? Ou para onde aquilo vai me levar? A gente vai começar a tirar algumas pedras do nosso caminho. Mais importante do que a gente insistir no erro, ou bater em cima do erro, é a gente compreender o que ele quer nos ensinar. Qual é o ensinamento contido naquele fato? Eu falei antes, em qualquer situação, a gente deve ter a mesma postura. O que a gente precisa aprender? É uma das perguntas talvez mais importantes que a gente possa se fazer na vida. O que eu preciso aprender com isso? Porque são nos momentos de tropeço, dos momentos de sofrimento, em que surge a grande oportunidade para a gente poder aprender alguma coisa. Eu disse que nos acertos a gente leva em frente, a gente vai tocando a vida, a gente não para. É quando acontece alguma coisa contrário àquilo que a gente tinha como expectativa, que a gente olha. Então, a compreensão sobre isso, ela tem o poder de nos impulsionar. Impulsionar para frente, para cima, que é esse o nosso objetivo. A vida, ela vem carregada de várias informações, de várias situações, e quando eu não consigo compreender, elas repetem, elas voltam. A mesma situação, com uma roupagem diferente, com uma pessoa diferente, mas o conteúdo acaba sendo o mesmo. E enquanto eu não conseguir aprender, aquilo continua indo e vindo. Não no sentido de punir, no sentido de ensinar, de aprender. Porque quando a gente aprende alguma coisa, aquilo fica gravado em nós. A gente segue em frente. A gente ultrapassa essas dificuldades de uma forma quase sábia. Quase, se desse para ser, né? O erro, quando a gente comete, ele provoca uma reação externa. Tudo que a gente faz acaba refletindo em alguém. Essa reação externa, ela deve provocar uma reação interna. É esse o mecanismo de tentar compreender. Aquela velha história, plantou, colheu. Mas a gente não colhe logo que a gente planta, né? Tem que esperar aquilo brotar, para a gente ver o que foi que a gente plantou, quando a gente não se dá conta do que está plantando. A gente espera crescer, gostando ou não gostando, tem que colher. Então é esse movimento interno que é o importante. E sempre acontece. Às vezes a gente não quer. A gente se revolta, mas tem que ser. Não tem outro jeito. A compreensão do erro, então, nos leva ao arrependimento. Quando a gente consegue compreender o que a gente fez de forma errada, a gente tem o sentimento do arrependimento brotando em nós. E esse sentimento de arrependimento, ele é um sentimento de querer resolver o que foi feito. Esse é o objetivo do arrependimento. É buscar a resolução do fato, ou enfim, do que tenha sido. Diferente da culpa e do remorso, que tanto se fala, né? Que às vezes nós mesmos falamos com relação a nós mesmos, de novo, o sentimento de culpa. E o que acontece com a culpa? Um sentimento negativo que nos causa uma paralisia, às vezes. Nós não agimos de uma forma positiva perante a culpa. Nós nos anulamos. Então, ele não resolve. Não é um sentimento que deve ser cultivado. E o remorso, a mesma coisa. A gente fica relembrando sempre do fato acontecido, o fato negativo, e fica criando uma atmosfera mental tóxica em volta de nós. E a gente vai se intoxicando com isso. Então, muitas vezes, nós entramos em quadros depressivos através de um processo igual a esse, que a gente fica simplesmente remoendo o mesmo fato. Isso não nos impulsiona. Por isso, do arrependimento, que ele tem a chance de nos jogar para frente. E dentro dessa ideia, aí surge o perdão, ou como diz aqui, perdoar-se. Porque o perdão significa compreender o erro, como eu disse, o arrependimento, mas ele é um sentimento ativo. Quando tu busca o perdão, ou tu te auto-perdoa, tu está dizendo para ti mesmo, tudo bem, erramos, mas vamos acertar, vamos tentar, vamos continuar, vamos insistir para tentar acertar. Essa é a ideia. E o perdão, ele lida diretamente contra o nosso orgulho. Muitas vezes, quando nós fazemos alguma coisa para alguém, a gente justifica o nosso erro cheio de argumentos de que está certo, de que a pessoa merecia. Enfim, a gente tem várias situações que a gente acaba elencando para justificar o erro e para manter o nosso orgulho inflado. Isso faz com que a gente vá para frente? Não, né? A gente sabe que não. É difícil? É. Mas é um exercício. É um exercício diário. O auto-perdão. Vamos começar com o auto-perdão. É o contrário da culpa. Para tentar resolver, para tentar desamarrar, às vezes, que a gente fica tão preso numa coisa que já está feita. Não significa que está certo, mas já está feito. A gente tem que tentar fazer de novo, bem feito, para retornar ao equilíbrio, à harmonia. Essa é a ideia. O universo é equilíbrio e harmonia. E quando a gente desequilibra, a gente precisa reequilibrar. Todos nós. Então, buscar, através desse sentimento, combater esse orgulho que insiste muitas vezes em nos deixar também anulados. E sem contar que também evita esse negativismo mental que a gente fica muitas vezes preso. A atitude, perdoar e pedir perdão é uma atitude. Uma atitude que nós temos como opção. Enquanto nós não quisermos, continuaremos talvez sendo iguais. Quando nós optarmos, quem sabe começamos a fazer algo diferente para nós mesmos. Enfim, o nosso momento presente em que nós estamos vivendo hoje é o momento mais adequado para a gente fazer essas mudanças. Nada do que está acontecendo ao nosso redor, o que está pedindo para nós uma atitude, ela é maior do que aquilo que a gente tem a capacidade para resolver. Talvez acontecimentos de um passado muito longe estejam só agora nos pedindo uma atitude nova. Porque talvez só agora a gente tenha capacidade, não apenas física, mas espiritual, para conseguir dar conta disso. Então, cada situação, por mais difícil que seja, é uma situação, a gente pode dizer, abençoada. Porque traz ali sim uma grande oportunidade da gente mudar, da gente evoluir, se aperfeiçoar, aprender. Enfim, o que não faltam são sinônimos nesse sentido. Então, como eu disse, para a gente pensar na frase, né? Errar, perdoar-se e aprender. É assim que a gente vai para frente.